Começa agora Gira Brasil. 60 minutos na companhia da melhor música brasileira. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Jangada no mar, ei, ei, ei, hoje tem arrastão, e todo mundo pescar, chega de sombra e João. Santa Bárbara, me abençoa. Bem-vindo, arrastão. É a rainha do mar. Vem, vem na rede, João, pra mim. Vai. deixe assim. Antena 10, a linha. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? Existe em você que eu não ame. Sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Amar com você. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Pensar em dividir você com outro alguém dá uma vontade louca de querer partir e nunca mais voltar. Arrumo a minha mala, escrevo uma carta que lhe quero bem, mas esse amor eu não divido com mais ninguém. Ai, ai, ai, ai. Amor é grande, mas o

na tua Antena Best. Vou soltar meu barco nesse rio de sonho para te seguir. Onde quer que passe o fio do teu caminho, também quero ir. Nessa estrada juntos, tanta coisa boa pode acontecer. Não preciso nada, só você por perto para eu viver. Não preciso nada, só você por perto para eu. Vou soltar meu barco nesse rio de sonho para te seguir. Onde quer que passe o fio do teu caminho, também quero ir. Nessa estrada juntos, tanta coisa boa pode acontecer. Não preciso nada, só você por perto para eu viver. Não preciso nada, só você por perto para eu viver. Sempre que te vejo, os meus olhos giram contos de emoção. Dentro aqui do peito bate disparado meu coração. Deixo que teus braços levem os meus passos e o que for será. Você é meu anjo, meu raio de lua e canto de sabiá. Você é meu anjo, meu raio de lua e canto de sabiá. Sempre que te vejo, os meus olhos giram tontos de emoção. Dentro aqui do peito bate disparado meu coração. Deixo que teus braços levem os meus passos e o que for será. Você é meu anjo, meu raio de lua e canto de sabiá. Canto de sabiá. Poesias, rindo em novas companhias,

por insistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.